devagar, tô a 50 por hora, ouvindo o funk do bom, minha trilha sonora. Funk do bom, funk do bom, funk do bom. Chega, sofrimento, choro, lamento. Curto o momento, hip hop é divertimento. É coisa que vem de dentro, mas puro sentimento, cartel. Dando nova cara ao movimento. Chega, sofrimento, choro, lamento. Curto o momento, hip hop é divertimento. É coisa que vem de dentro, mas puro sentimento, cartel. Legal. Apesar do plano real, normal. Eu moro no país do carnaval, uma cidade que parece um continente. Aqui você encontra todo tipo de gente. Gente reverente, gente colorida do Brasil, a cidade mais querida. Tem Wi-Fi, tem coringão, tem mulher bonita. Tem quem goste, quem não goste do pita. Mas uma coisa é unanimidade: Cartel SP é o hit da cidade. A nossa cara é hip hop. A gente balança sua goma ao ritmo do hip hop. Funk do bom, o que é que a noite tem? Funk do bom, e o cartel também. Funk do bom, então. Chega, sofrimento, choro, lamento. Curto o momento, hip hop é divertimento. É coisa que vem de dentro, mas puro sentimento, cartel. Dando nova cara ao movimento. Chega, sofrimento, choro, lamento. Curto o momento, hip hop é divertimento. É coisa que vem de dentro, mas puro sentimento, cartel. Tem mano que me tira, não sabe o que fala. Não se identifica com a herança da senzala. É frustrado, revoltado, atrasado. Não vive o presente, não respeita o passado, não. Vejo o futuro pra esse tipo de figura. Diz que é do movimento e não conhece a cultura. Som de pretensão de festa sujeta. É alegria desta que se manifesta. Sou esperto de berço, jeito de bambambam. Ligeiro como a virada do Jan Jan. Posso estar em Ubatuba na cidade oceana. Bebendo ao som do cartel, danço até amanhã. Então, entra na minha rima, então. Sinta esse clima, quero ver toda a firma. Com as mãos para cima, cima, cima, cima. Chega, sofrimento, choro, lamento. Curto o momento, hip hop é divertimento. É coisa que vem de dentro, mas puro sentimento, cartel. Dando nova cara ao movimento. Chega, sofrimento, choro, lamento. Curto o momento, hip hop é divertimento. É coisa que vem de dentro, mas puro sentimento, cartel. Gosto de japonesa burra e loira inteligente. Qualquer mulher faz a alegria da gente. Gostamos de moda, de balada e de esporte. Somos originais lá do norte. Chegamos em qualquer lugar sem pedir socorro. Cartel é isso aí, a verdadeira voz do morro. Temos atitude, queremos mais dinheiro, contrariando o padrão de vida brasileiro. E o rolê é o melhor, tem de tudo e à vontade. Frequentamos os melhores lugares da cidade. Periferia, de noite augusta no rolê. Vejo playboys, travestis, prostitutas. Essa loucura te deixando na fissura. Quanto mais você ouve, mas você procura, segura a pura negritura desse som. Cartel primeiro do rap, cartel. Funk do bom. Chega, sofrimento, choro, lamento. Curto o momento, hip hop é divertimento. É coisa que vem de dentro, mas puro sentimento, cartel. Dando nova cara ao movimento. Chega, sofrimento, choro, lamento. Curto o momento, hip hop é divertimento. É coisa que vem de dentro, mas puro sentimento, cartel. Funk do bom. Zona Norte é bandidade, curte a noite toda.